Eram cerca das 6h30 da manhã, fomos acionados para um incêndio num aviário na população aqui ao lado de Bajós. Ao chegar ao local, detectámos que o incêndio se propagou só ao isolamento do aviário. Felizmente, os danos, além de serem de alguma monta, se especificaram concretamente no isolamento do aviário e nos animais que faleceram, na ordem de 1.500. Pintos pequenos que estavam na unidade no aviário. Não se detectou mais qualquer dano, a não ser esse, pronto, e algum equipamento que se danificou. Quanto às condições físicas do aviário, como é que ficaram? Ficou abalada a estrutura? Não sofreu, a estrutura não sofreu dano de monta, uma vez que propagou-se só o isolamento, aquele esferovite condensado que estava por cima a proteger os animais por causa da queima. A origem daquilo foi numa unidade de aquecimento, aqueles fogões tradicionais a diário a serrinho. Pronto, ficou confinado, depois de estar em chamas o isolamento, caiu na cama dos animais, que provou algumas chamas e os fumos densos que criou. Os animais acabaram por não morrerem queimados, foi assim, asfixiados com o fumo que se criou. Sr. Comandante, houve alguma pessoa que estivesse naquele local que possa também ter sido afetado por este incêndio? Socorremos apenas o proprietário do aviário, que, claro, a ansiedade desmaiou e tínhamos uma unidade de socorro, uma AVC no local, que ter os cuidados, ele não necessitou, não quis ir ao centro hospitalar de Tondela. A forma que ficou foi receber um bocadinho de oxigênio, esteve um bocadinho a descansar, voltou outra vez ao teatro de operações. Ainda foi demorado o rescaldo e todo o trabalho de acompanhamento pós-incêndio? Sensivelmente duas horas resolvemos a situação. Nós tivemos 7 viaturas e tivemos cerca de 30 homens.